Ajeitar. Aí sim. Prontos? Então, saudações da Alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal. youtube.com/verdazo1914. Mas hoje é terça, por que você está fazendo hoje? Porque ontem teve jogo, animalzinho. Por isso, só por isso. Sempre que tiver jogo no dia do Periscatso, vai para o dia seguinte. O mesmo acontece com o Mesa 42, que é o crossover dos youtubers do Palmeiras. Normalmente às quartas-feiras, quando tem jogo na quarta, a gente faz na quinta. Amanhã não tem jogo, então amanhã, Mesa 42, vai ser no canal do Zé. Palmeiras, minha vida é você. Então conto com a companhia de vocês também amanhã no Mesa 42. Hoje o Periscatso tem assunto, hein? Tem assunto. Eu queria começar falando sobre a nossa magnífica torcida. Porque o Palmeiras ontem não fez um bom jogo. E eu já falei bastante sobre o jogo no pós-jogo de ontem. Então quem tiver interessado em ver assuntos específicos sobre o jogo, por favor, ao final desta transmissão, acesse o pós-jogo aqui no mesmo canal. O vídeo está gravado. Mas a má partida que o Palmeiras fez ontem, aí você soma a má partida de ontem com os resultados anteriores, então já são 3 jogos sem vitória, e pronto. Hecatombe na internet, bipolaridade. Mas tem umas frases que me incomodam profundamente quando eu vejo a internet em dias seguintes a resultados ruins, resultados frustrantes. Ontem, particularmente, foi mais frustrante ainda porque tomamos um empate no final, depois de estar ganhando o jogo, mais ou menos como foi contra o Boca. Contra o Boca foi pior, né? Só que era o Boca. O Botafogo ninguém respeita mais, então tomar um empate do Botafogo é frustrante demais, né? É claro que é frustrante. E eu mesmo xinguei demais, principalmente o Felipe Melo e o Thiago Martins na hora do gol. Mas daí a gente lê o que a gente acabou lendo na internet depois. É assim, eu já estou nessa brincadeira há mais de 11 anos, né? Fazendo site, blog, texto e agora vídeo sobre o Palmeiras. A gente tem dois tipos de torcedores, basicamente, né? Claro que existem, ninguém é igual a ninguém, mas dá para você classificar em dois tipos. Primeiro é o cara que encara o futebol e torce para o Palmeiras, e torce para o seu time, independente de ser o Palmeiras, porque ama o clube, porque desenvolveu alguma forma, alguma identificação, alguma coisa, e ama o clube acima de tudo. Então é palmeirense na boa e na ruim, ou é flamenguista na boa e na ruim, é corintiano na boa e na ruim, é torcedor mesmo. O outro tipo de torcedor é torcedor também, não é menos torcedor, é outro tipo. Que é o cara que usa o futebol como escape para a vida dele, como projeção pessoal da personalidade dele. Então ele é casado com a vitória e não com o time. E aí ele usa o futebol de dois jeitos. Ele está satisfeito, o time dele é o melhor do mundo, e o que mais importa para ele é assim que acabar o jogo e o time dele ganhou, ele ir lá tirar sarro dos outros. Ele não está feliz que o time dele ganhou, ele está feliz de poder tirar sarro, de poder chegar no cara do trabalho, no cara, e ser superior a ele de algum jeito. Tá? Ao passo que se o time dele perde, se ele está insatisfeito com o time, empatou, mas está insatisfeito, aí ele usa o futebol para desabafar, para desopilar. Aí ele xinga. Filho da puta! Isso faz bem para ele. E ai de quem não xingar o cara junto. Que aí, se você tem uma visão diferente, aí entra outro time, outro tipo de torcedor, né, no circuito. Então tem o cara que olha o futebol de forma mais crítica, é casado com o time e não com a vitória, enxerga os pontos fracos, os pontos fortes, pondera, conversa. O cara que o tipo 2, o cara que usa o futebol como apoio para a sua vida, ele não aceita. Ele se você está falando que o Lucas Lima não é tão ruim quanto ele falou que é, você está passando pano. Você é um sem vergonha, você é um acomodado, você é um conformado. E aí ele te dá um monte de adjetivos. Isso daí projetado em outros planos, é o que a gente acaba vendo aí em discussão de política, em discussão de qualquer outro assunto. Então as pessoas são... tem muita gente muito limitada e que usa o futebol para exercitar essa limitação. E a gente tem que acabar convivendo com esse tipo... Eu considero... Eu não sou desse tipo, eu sou do primeiro tipo. Eu não sou superior nem inferior a ninguém. Mas aqui a gente leva, a gente conduz a conversa para esse tipo de análise. Então se você chega aqui para querer que eu xingue o Lucas Lima, querer que eu xingue o Dudu, não, você vai ver eu criticando o Lucas Lima, você vai ver eu relativizando as atuações do Dudu ou de qualquer outro jogador, do Thiago Martins, de quem for. Você não vai ver eu aqui desesperado, xingando, pedindo demissão. Eu peço demissão do treinador, eu peço para mandar embora um jogador, quando eu vejo que ele não vai render mais nada para o Palmeiras. Então chegar agora, nesse ponto da rodada, da temporada, e pedir demissão do Roger, é a coisa mais burra que alguém pode, algum palmeirense pode fazer. O que tem muito é corintiano incentivando o palmeirense a fazer isso, e o palmeirense está caindo. Jornalista corintiano, jornalista são paulino, vendo que, puta, se esse Roger continuar fazendo o trabalho que está fazendo, se ele evoluir esse time, vai ser foda de bater esse Palmeiras. Então vamos derrubar o Roger, vamos fazer o Palmeiras voltar à estaca zero. E aí fala um monte de barbaridade na internet, na televisão, nas câmeras, no rádio, na internet. E os palmeirenses do tipo 2, tipo B, vai, tipo A e tipo B, ou X e Y, sei lá, o que vocês quiserem. O palmeirense, o mais bravinho, o mais nervosinho, que é casado com a vitória e não com o time, aí ele fala, esse cara tá falando que eu quero ouvir. E aí repete. Então ele acaba virando uma massa de manobra, ele acaba sendo usado para enfraquecer o Palmeiras, para aumentar a pressão contrária ao Palmeiras. Então, isso é muito comum de acontecer. Eu estou cansado, calejado de ver isso acontecer. E a proposta desse canal é diferente. A proposta desse canal é fazer o palmeirense pensar um pouquinho mais. É fazer o palmeirense tentar entender as razões de por que as coisas dão certo, por que as coisas dão errado. E aí sim, você pode pedir, ó, eu acho que o Lucas Lima tem que pegar um banco. Eu acho, nesse momento eu acho. Eu acho que o Guerra está num momento melhor. Embora eu ache que, no geral, o Lucas Lima, em bom momento... A gente sabe que futebol é momento. O que é o futebol é momento? Por que existe essa frase? Pô, o jogador está focado, o jogador está encaixado no esquema. Ele entende perfeitamente o que o técnico quer que ele faça. O técnico conseguiu entender o que o jogador pode proporcionar e pede exatamente o que o jogador fazer o que ele pode render de melhor. Então, às vezes o Lucas Lima está em uma fase, não é nem por culpa dele, é porque o Roger está pedindo para ele fazer coisa que não é a melhor coisa. Mas, e aí? Então, mantém o Lucas Lima no time, então melhor que tire. Se o Roger não está entendendo o que o Lucas Lima pode fazer, tire o Roger e põe o Guerra. Raciocinar dessa forma não implica em falar que o Roger é uma anta e nem que o Lucas Lima é um filho da puta. É uma diferença muito clara. E aí quando você coloca uma discussão nesses termos, você está ajudando o Palmeiras. Agora, você ir na rede social e falar que o fulano tem que ser demitido, tem que mandar embora todo mundo, que com esse técnico a gente não vai lugar nenhum, que desistir desse ano, adeus 2018, meu, você não está ajudando em nada o Palmeiras, cara. Você está só desabafando. Você não é casado com o Palmeiras, você é casado com a vitória e está demonstrando sua insatisfação. Está se desabafando. Vou desabafar na internet, vou xingar muito no Twitter. e vai seguir sua vida, cara, sem muito compromisso com o Palmeiras. Você usa o Palmeiras, o Palmeiras é um instrumento para você. É, tudo bem, desde que você vá no estádio e apoie, ótimo, o Palmeiras precisa de apoio. Agora, o que o Palmeiras não precisa é desse tipo de crítica só para desabafar. Isso o Palmeiras não precisa. O Palmeiras precisa de crítica que o cara, um conversa com o outro, olha lá. Por que o Roger queima o Johan? Sabe, quando você faz uma pergunta, ótima pergunta, para dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Por que o Roger queima o Johan? O Roger não queima o Johan. O Roger não está optando pelo Johan nesse momento porque ele acha que tem outras opções melhores que o Johan. Não quer dizer que ele está prejudicando a carreira do Johan, que é o que a palavra queimar que você usou pressupõe. Então, você percebe quando o palmeirense joga contra o Palmeiras? É isso daí, isso aí que você fez, desculpa, eu perdi seu nome agora. Mas não é nem a pior coisa que alguém pode fazer, tem coisas muito piores. Mas como tá cheio de palmeirense jogando contra o Palmeiras na fase ruim, que vem com as teorias, que vem e fala, tá queimando, não tá queimando. Ah, mas nem relaciona? Não, porque só cabe, o Palmeiras tem 30 no elenco e só cabe 23 entre os relacionados. Então 7 tem que ficar de fora, ele tem que escolher. Aí se ele tira tira o Keno para colocar o Johan, aí o que você vai falar? Ele queimou o Keno. Então, vamos tomar cuidado com as palavras, vamos começar a parar de fazer o que a imprensa quer que a gente faça. Eles querem isso, tá? Então, só põe a mão na consciência e pensem no que vocês fazem aí nas redes sociais. Todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito a torcer do jeito que quiser, quer torcer para desopilar, quer torça, só que saiba que você está prejudicando o Palmeiras, tá? Só isso. Quer criticar? Critica, mas critica com argumento, critica falando, eu acho isso, por causa daquilo, e não que ele é filho da puta, que não sei o quê. Sabe quem é filho da puta? Eu sempre falo. Sabe quem é filho da puta? Wesley põe a mão na cintura e anda. Esse é um filho da puta, esse tem que xingar. Então, tratamentos tem que merecer, né? O Lucas Lima não é um filho da puta, só porque ele não tá jogando bem. Aí muita gente, ele errou o pênalti. Acho que ele errou o pênalti de propósito. É demais, né? Então acho que a gente tem que começar a ser palmeirense, né? E ajudar o Palmeiras e não atrapalhar. Eu queria falar também sobre outro assunto. O estagiário está na hora de começar a pescar as perguntas, hein? Vocês estão pescando aí, pondo no texto, é isso? Porque eu não estou vendo nada aqui, sei lá, vocês estão acordados, vocês estão dormindo. Ah, chegou aqui o estagiário das perguntas, muito bem. Pessoal, ontem eu soltei um post a respeito de uma alteração estatutária que está sendo desenhada no clube. É uma alteração estatutária muito perigosa. Então eu vou pedir para vocês lerem o texto. Quem ainda não leu, tem um texto no Verdazo publicado ontem, tá? Leiam. Um texto que fala, Palmeiras prepara uma alteração estatutária perigosa. Ou algo assim, título que eu coloquei. A Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do clube, ela está numa trajetória muito rápida para chegar à presidência. Isso é um perigo. É um perigo que ela seja presidente de qualquer jeito, a não ser um. O único jeito em que ela pode vir a ser uma boa presidente do Palmeiras é, primeiro, tirando o patrocínio. Não, não sou louco. Eu adoro o patrocínio dela, adoro o dinheiro que o patrocínio dela proporciona ao Palmeiras. Mas ela não pode ser patrocinadora e presidente ao mesmo tempo, senão ela vira dona do clube. E se ela vira dona do clube, ela mete o pé pelas mãos. Aquela cadeira, gente, aquela cadeira ela tem poderes. Então, o cara cheio de regras em volta, cheio de oposições, cheio de dificuldade, o cara já fica achando que é Deus. Todo mundo que senta naquela cadeira, de um jeito ou de outro. Imagina se o cara for dono do clube, se ele tiver todo o conselho no bolso, tá todo mundo falando amém para o que a pessoa fala. O Palmeiras hoje tem um modelo de receita bem dividido. Televisão, patrocínio, avante, bilheteria, venda de produtos. Então, qualquer uma dessas coisas que der errado, sabe, o Palmeiras não vai cair, não vai tomar um tombo. Então, sacrifica hoje tirar o patrocínio, claro que atrapalha, mas o Palmeiras não leva um tombo. De jeito... Quem fala isso são os outros caras, né? Os outros torcidas. Mas não é verdade, é só ver a composição do orçamento do Palmeiras. Se essa mulher tem que falar com respeito, né? Se a Leila se for eleita presidente, o que vocês acham que vai acontecer com esse modelo de receita do Palmeiras? Ela vai concentrar na própria Crefisa. Ela não vai mais dar tanta atenção ao Avante quanto se dava na gestão passada, e nessa gestão já não se dá. Então, quantas vezes a gente não via jogadores pedindo para o Palmeiras, para o palmeirense ficar sócio Avante? A gente não tinha patrocínio, era Avante na camisa. Então era Avante, Avante, Avante, Avante, Avante. O Avante deu uma explosão. E nessa gestão a gente não vê esse prestígio ao Avante. O Avante está com cada vez perdendo mais sócios. O cara olha para o bolso dele, está vazio. Aí ele olha o Palmeiras rico, bilheteria 4 milhões, Crefisa, aumenta o patrocínio. Fala assim, por que eles vão precisar dos meus 30 reais por mês, lá 20 reais, 60 reais? Para quê? Eu vou pagar só o que eu preciso para ir no jogo. Quem é de fora, quem é do interior, não tem a menor, o menor incentivo para ficar Avante. Porque não vai em jogo mesmo. Então, o Palmeiras está deixando Avante de lado e está caindo cada vez mais o número de sócios. Aí você fala, tudo bem, a Crefisa cobre. A gente fica cada vez mais dependente da Crefisa. Isto é um perigo. Então, ela tem que deixar de ser patrocinadora para ser presidente e tem que continuar prestigiando esse modelo de receita diversificado, porque o Palmeiras mantém a saúde e não fica dependente de nada, e se mantenha forte eternamente, se mantenha protagonista eternamente. Concentrou na Crefisa? Ah, maravilha, vou botar 1 bilhão por ano no Palmeiras. Ah, muito bem, vamos ser muito forte enquanto ela estiver aqui. Ela saiu, a gente morre. Então isso é um perigo. É um perigo ter uma pessoa que é toda poderosa dentro do clube e faz o que bem entende. Quem criticar ela vai ser calado, não vai poder falar. Então, vamos entender o que significa a ascensão de Leila Pereira no Palmeiras. E essa ascensão dela está sendo feita de forma artificial. Ela não era sócia, ela apareceu no clube em 2015, fez sua primeira carteirinha em 2015... E em 2017 ela já está falando em ser presidente. E corre o sério risco de poder concorrer em 2020. 21, né? Caso essa alteração estatutária seja aprovada. Então leiam o texto, entendam por que essa alteração que estão querendo fazer é um golpe para acelerar a subida dela à presidência e é um perigo. Então a gente tem que tratar ela com muito respeito. Ela é patrocinadora do clube. Ela põe uma bala no clube. Isso é muito bom para o Palmeiras se manter forte. Mas dinheiro não ganha título. Tem que vir com o futebol junto. Tem que saber tocar o futebol. E até agora, ela não mostrou que sabe nada de futebol. E não estou falando de entender de bola, de jogo, mas de bastidor de futebol, de ser dirigente de futebol. Não sabe nada. Então por isso que ela tem que percorrer o caminho, ser sócia do clube, ser uma conselheira atuante e não uma estrela de Instagram, né? E aprender bastidor de futebol, como funciona, não só compra e venda de jogador, mas política, relacionamento com outros clubes, relacionamento com federação, relacionamento com televisão. Tem que aprender tudo isso. A parte administrativa de como gerir uma empresa, ela sabe. Então ela não precisa ser presidente, ela pode ser a gerente geral do clube, ela pode ser uma gestora, pode ser uma contratada. Mas não precisa ser presidente para isso. Presidente tem que saber mais. E isso vem com o tempo. E isso vem participando de diretoria, sendo vice-presidente, participando dos processos de tomada de decisão. Aí ela aprende. O Maurício percorreu todo esse caminho. O Paulo Nobre também. Eu não me lembro de nenhum presidente do Palmeiras que não tenha sido vice antes. E ela está pulando essa etapa. Então é um perigo. É um perigo. Então fiquem atentos a isso. Para finalizar aqui o monólogo, antes de entrar nas perguntas, eu queria Eu queria falar um pouco sobre o texto que eu publiquei há pouco tempo, a respeito da Globo. O Palmeiras está peitando a Globo. Diz que não tá, mas tá. Eu quero saber até onde vai essa peitada. E seria sensacional. Porque eu, sinceramente, eu já estou de saco cheio. Porque sempre me falaram, não peita a Globo, não peita a Globo. Peita a Globo é mau negócio, você só vai se ferrar. Aí eu começo a lembrar o que vem acontecendo com o Palmeiras desde 2011, quando o André Sanches se aproximou da Globo e o André Sanches dissolveu o Clube dos 13, fazendo um puta de um favor para a Rede Globo, que tirou o poder de negociação coletivo dos clubes e fez a Globo ficar com a faca e o queijo na mão. E desde então o Corinthians só vem sendo favorecido campeonato atrás de campeonato e o Palmeiras prejudicado. Então o que adianta você respeitar a Globo se a Globo já deixou de respeitar o Palmeiras há muito tempo? Então o Palmeiras tem interferência externa, lembra do gol do Barcos em 2012? Interferência externa, clara. Então você joga contra o Palmeiras, é assim, aconteceu um lance, para, faz bolinho, espera ver na televisão que vai aparecer alguém, vai mandar voltar e o juiz vai obedecer. É assim com o Palmeiras, só contra o Palmeiras. Contra o Corinthians é o contrário, acontece a favor deles. O Palmeiras é roubado constantemente. O Palmeiras é sacaneado em todas as transmissões e nos programas esportivos de opinião. Eles têm opinião enviesada contra o Palmeiras. Ah, isso é mania de conspiração. Não, o cara que trabalhava lá falou que é assim, que tem ordem para isso. Então o que o Palmeiras faz que ainda respeita tanto a Globo? Tem que parar de respeitar. Parar de respeitar. Então vem o repórter, passa reto, não conversa com você. Com a Globo, foda-se. TV aqui no programa, não, vai ficar com a cadeira vazia aí. E a Globo, se fosse uma emissora séria, tirava a cadeira vazia, deixava só o cara do Botafogo. A Globo se sentiu ofendidinha, né? Então vou deixar sua cadeira vazia aqui para mostrar para o Brasil a desfeita que você fez para mim. Ficaram ofendidíssimos, porque eles se acham o dono do Brasil. Então leiam o texto que eu publiquei há algumas horas, é o último texto publicado no blog, e reflitam a respeito, e vamos conversar a respeito disso aí também, durante a semana, amanhã no Mesa, se possível, e na sexta-feira no próximo Periscatos. Vamos começar, a gente pode já tentar desenvolver mais, vamos ver o que vocês estão perguntando, se vocês estiverem perguntando em cima desses temas, a gente já aprofunda. Os caras querem falar de bola, né? Mas ok, acho justo. Bola é o que mais importa. Conrado, você acha que está faltando um zagueiro com mais experiência para preencher o miolo de zaga como Edu Dracena? Perguntou o Antônio Lima. Eu já disse isso no Mesa 42 da semana passada. As grandes duplas de zaga que eu já vi no Palmeiras sempre foram uma mistura de estilos em que um complementa o outro. Sempre tem um canhoto e um destro, um jovem e um experiente, um mais forte e um mais habilidoso, um mais de impulsão e outro mais de bote. E você fazendo essas combinações, tendo essas características nos dois, sempre dá uma dupla que se completa. A gente tem no Thiago Martins e no Antônio Carlos uma dupla de jovens. Então falta experiência na dupla. Então, você tendo um zagueiro mais experiente, daria um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que tanto o Thiago quanto o Antônio Carlos são excelentes. O Antônio Carlos é um puta zagueiro. O Thiago tem muito potencial. Eu não acho que o Thiago hoje tem bola para ser titular do Palmeiras. Não, com as pretensões que o Palmeiras tem, não pode ser o Thiago Martins o quarto zagueiro titular. Eu acho que ele mostrou, né, todas as chances que ele teve nesses 20 e poucos jogos aí, e ainda não está pronto. Então ontem foi demais, né? Então se tem uma hora para mudar é agora. Sem queimar. Tira, continua no elenco, põe para jogar quando precisar de novo. Mas está na hora do Edu Dracena. Se não quiser o Edu Dracena, tem o Emerson Santos, que estava treinando muito bem no começo do ano. Não sei como está treinando ultimamente. Tem o Luan, que se botar ele para jogar pela direita, ele dá conta. Só que o problema daí é que ele vai ter que tirar o Antônio Carlos, que está jogando muito bem. Então, eu acho que o Edu Dracena é uma boa escolha, Emerson Santos pode ser uma boa escolha. Acho que tá na hora sim. De novo, essas perguntas de 4-4-2, de mudar esquema. Puta, eu não vou ser repetitivo de falar de novo sobre esquema, que são apenas referências, que o que importa é a ocupação de espaço, que tem que mudar a dinâmica de jogo e não o número. Desculpe. Vitória Martins, boa pergunta. Você acha que o problema do Palmeiras pode ser preparação física? Pode, mas isso não quer dizer que é e nem que a gente tem que começar a levantar uma teoria da conspiração. Esse é o tipo de assunto que não leva a nada o torcedor ficar discutindo em rede social. Sabe por quê? Porque não é subjetivo. A discussão, ela é válida quando você compara opiniões sobre coisas subjetivas. Então eu acho isso, o outro acha outra coisa, o outro acha outra coisa, e aí a gente compara as ideias e tenta achar uma solução. Agora, a preparação física, ela é medida de forma objetiva. Hoje você tem métodos que medem objetivamente se o cara está cansado demais ou não. E vamos supor que você faça uma medição, tudo que tem que medir lá, e fala assim, meu, os jogadores estão pregando, eles não estão aguentando. Aí você tem dois diagnósticos possíveis. Ah, estão cansando demais? Mas estão cansando demais porque não estão bem preparados ou porque o esquema do treinador está exigindo mais do que é humanamente possível, que por mais bem feita que a preparação seja feita, não há jogador que aguente. O que será? E tudo isso dá para medir. Você mede, ó, correu tanto. Então ele está morto porque ele correu 13 quilômetros. E não dá para exigir que um jogador corra 13 quilômetros. Então, Roger, se você está fazendo o Bruno Henrique correr 13 quilômetros, é você que está errado. Tem que corrigir isso aí. Então aí o esquema, não, o problema não é a preparação física, é o esquema. Ou ao contrário, você olha e fala assim, o Bruno Henrique correu 8 quilômetros e está morrendo. Aí ele está mal preparado fisicamente. Aí tem que ver se o programa de preparação física dele está adequado, não está adequado, se ele está se esforçando ou não. E tem que medir, ó, você não aguenta correr 10 quilômetros, que é o que precisa. Então você está fora do time. Então, mas tudo isso, todas essas hipóteses, nada do que eu falei é verdade. Tá? Talvez uma delas seja, a gente não sabe o quê. Todas essas hipóteses, elas podem ser comprovadas. Você tem dados para isso. É só pegar os dados, estudar os dados e falar, ó, o problema que o Bruno Henrique está pregando é esse. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele foi substituído em 7 dos últimos 8 jogos. Ele não aguenta ir até o fim. E ele chega morto. Por que que isso está acontecendo? O Bruno Henrique é só um exemplo, tá? Por que que isso está acontecendo? Então, tem dados para estudar isso. É só estudar e ver. A gente aqui fica especulando e não leva a lugar nenhum. Não é uma questão de opinião, é uma questão de dados concretos. Então, a gente tem que esperar que a comissão técnica faça essa análise e descubra. Faz sentido isso para vocês? Acho que faz, né? Renan Pagliaruzzi, que é padrinho do Verdazzo, acha que o Guerra está pedindo passagem? Ele pode jogar ao lado do Lucas Lima ou seria tirar um para entrar o outro? Pode. Dá para jogar os dois. Dá para jogar os dois. Os dois jogam de lado. Tá? O Guerra rende melhor que o Lucas Lima jogando de lado. Agora, o Lucas Lima, que é um jogador que, pela característica dele, eu entendo ele como um jogador que joga por dentro, ele tá vindo jogar de lado. Eu não sei se é porque ele quer, porque o Roger manda, eu não sei. A gente não sabe. Por isso que a gente tinha que estar vendo o treino, né? Como não tem essa condição, a gente só imagina. Mas que dá para os dois jogarem juntos, dá. E não precisa ser 4-4-2, que nem você falou. Dá para você colocar, manter o mesmo esquema, fazer a mesma recomposição, porque o esquema, a ocupação, cara, você está jogando 4-3-3 com a bola e está jogando 4-2-3-1 sem a bola. Então como é que você fala, vamos mudar para o 4-4-2, é com ou sem a bola esse 4-4-2? Percebe como não faz sentido, quem perguntou isso lá atrás? Então, foi o João Lucas e o Rodrigo Rigon que estão falando de 4-4-2. Não faz sentido. Dá para jogar Guerra e Lucas Lima? Dá. Posiciona eles direitinho, treina a recomposição, treina a transição ofensiva, que dá. Claro que dá. Agora, neste momento, eu não tiraria o Keno e eu não tiraria o Dudu. O Dudu tá jogando mal, mas ele resolve o jogo num lance, como ele fez ontem. Então, não dá para tirar o Dudu, né, cara? Você vai tirar o Dudu para colocar quem? O Johan? Ah, o Johan. De repente o Johan virou a solução para um monte de cara aí. Porra, o Johan. Tá, o Johan é o Johan, hein? Bom jogador, menino esforçado, mas, pô, você vai comparar o Johan com o Dudu, cara? Ah, o Dudu tá em uma fase, não tá fazendo nada, não. O que ele fez ontem deu gol, né? Deu gol, puta golaço. Então, jogador é assim, cara. Jogador oscila. Você não pode maltratar um craque. O Armando Nogueira, eu não gostava muito do Armando Nogueira, eu achava ele muito rebuscado. Mas ele tinha uma frase muito bacana, uma frase que eu respeito. Ele falava assim: Deus castiga quem o craque fustiga. Né? Quem faz pouco caso de um craque, você se arrepende. Então você não pode fazer isso. O Lucas Lima é craque, o Dudu é craque. Um puta jogador, você não pode fustigar esses caras, não. Tem que respeitar. Marcel, puta, essa pergunta é foda. Os erros de ontem ainda podem ser colocados na conta da final ou já podemos apontar uma certa queda física e fatores diversos? Não sei. Isso eu teria que estar lá no treinamento, no dia a dia. E nesse momento o Palmeiras está fechando para todo mundo. Quer dizer, nem os setoristas têm condição de saber isso. Então não dá para a gente saber, gente. Não dá para a gente saber. Eu notei uma semelhança muito grande do jogo de ontem para o jogo do Boca. E o jogo do Boca a gente fala, o time não é assim que o time joga, né? A gente já viu esse time jogar muito melhor, então certamente vem do abalo, do jogo do roubo, do derby. Mas não, ontem não era para estar abalado assim. Eu me recuso a achar que 10 dias depois, 8 dias depois, os caras ainda não conseguem jogar uma partida de futebol porque ainda tá pensando no roubo que aconteceu. Sabe? O que pode estar acontecendo é que desanima no treinamento. Aí desanima no treinamento e perde o foco. Pode estar acontecendo isso. Pode ter um resquício, mas não é aquele negócio de, não quero saber de porra nenhuma. Você já dá para focar no jogo, né? O que pode não estar dando para focar nos treinamentos. O tesão no treinamento. E aí que entra o respaldo da diretoria. Aí que entra o Matos, o próprio presidente. Tem que chegar e ter um pouco mais de contato com os jogadores, como o Paulo Nobre tinha, e manter os jogadores pilhados. E manter, vocês confiem que a gente vai dar o jeito. Joguem bola que não vai mais acontecer o que aconteceu. Esse tipo de respaldo é importante ter. Para o jogador, sabe, se sentir que, porra, basta que ele jogue bola que tudo se resolve. Agora, se o jogador tiver naquela dúvida, pô, posso me esforçar o máximo que for, chega um filho da puta aí, sabe, anula o pênalti que o juiz marcou, como é que eu faço? Então, passa por isso, tá? O Armada, não sei qual deles do Armada, um abraço para todos eles, está perguntando se, baseando-se só no desempenho em jogos, o Diogo Barbosa mereceu a titularidade? Ele jogou muito pouco, né? Ele fez 3 jogos até agora. O primeiro ele foi muito bem, tá? Eu achei que o primeiro jogo dele foi muito bom. Aí ele deixou um pouco a desejar nos seguintes, mas é cedo para avaliar diante do que você perguntou. Baseando-se no desempenho em jogos, é justo o Diogo Barbosa? Eu não vejo nada no Vitor Luiz, sinceramente. Vitor Luiz eu vejo esforço, muita dedicação. Mas eu também vejo dedicação no Diogo. São estilos diferentes. É que a dedicação do Vitor Luiz é mais vistosa, aparece mais para a torcida. Mas eu não vejo falta de empenho do Diogo Barbosa. Quanto a desempenho por desempenho, é pouco para avaliar. Eu acho que seria injusto fazer uma análise sobre esse aspecto. Dá para analisar o Vitor Luiz, que já fez, sei lá, 16, 17 jogos. Como eu disse, eu vejo muito empenho, mas eu acho ele ok para ser o reserva. Não sei se o Diogo é ok para ser o titular ainda. Me pareceu muito bem no primeiro, me deixou uma impressão muito boa. E também o que a gente já conhecia dele do Cruzeiro. Mas é cedo para cravar do jeito que você está pedindo. Não vou cair nessa, não. Pivesso, M. Pivesso. O que você achou dos conselheiros pedirem a venda dos reforços Crefisa e revisão de acordo com a titia? A titia é a Leila, né? a Leila está em guerra com o Mustafá. Então, esses conselheiros a quem você está se referindo são conselheiros que são da turma do Mustafá, que comem na mão do Mustafá. E, óbvio, estão seguindo ordens. Para o Mustafá, nesse momento, o que interessa é tumultuar. Ele está em guerra com a Leila está no poder, a Leila tem toda a influência que a gente sabe que ela tem, e o Mustafá está tentando minar a influência dela no Palmeiras. Então é só política. É, não terá consequências, não vai ser. Você acha que um conselheiro chega e fala assim: vende o Borja? Ah, aí o Matos olha para o Borja e diz: puta, aquele conselheiro mandou vender o Borja, fudeu, vou vender. Não é assim que acontece. Né? Ah, mas é o Mustafá. Não, o Mustafá não manda no clube, ele não é o presidente. E o Maurício já deixou bem claro de que lado ele está. Entre Leila e Mustafá, ele está com a Leila. Então, nessa briga entre Leila e Mustafá, o Maurício está do lado da Leila. Não é porque o Mustafá fala vende que ele vai aceitar e vender. O COF não tem esse poder. O COF tem o poder de recomendar. Aí, o que o COF faz? Ele fala assim: ah, você não vai fazer o que eu estou falando? Então, me dá aqui suas contas. Só que as contas estão tudo em ordem, não tem muito o que fazer. Entendeu? O poder de barganha do COF sempre é barrar operações, né? Tudo ao que compete o COF que está descrito no Estatuto do Clube. O Palmeiras está fazendo tudo o que precisa sem que seja necessário submeter a apreciação do COF. A saúde financeira do Palmeiras é tal que o COF não está com essa bola toda, não. Então o Mustafá está cercado, ele não tem muito para onde correr. Tá? Ah, ele tem força ainda. Ele tem um monte de conselheiro ainda. Mas no COF, o poder de barganha dele que ele tinha, ele, diante de um clube saudável, ele não tem. Por isso que ele está tentando enfraquecer a Leila. Para o clube voltar a ser dependente das aprovações do COF e ele voltar a ter força no clube. A política do Palmeiras é muito suja, gente. Marcos Oli quer saber quais seriam as referências para a próxima gestão do clube. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Referência em termos de pessoas ou em termos de diretrizes? Por favor, seja mais claro. Estagiário, fica de olho aí para ver se ele responde e completa a pergunta, por favor. O Luiz Henrique Carmelo quer saber como faz para ser padrinho. Ajuda mesmo, Conrado? Ajuda, cara! Ajuda não só a mim, ajuda vocês. Porque qual é a ideia de ser padrinho? A ideia de ser padrinho é fazer com que a gente ative a fase 2 desse projeto. Tá? A fase 1 é o que vocês estão vendo. É eu escrevendo no site, vindo fazer vídeo, promovendo essa discussão desse jeito que vocês estão vendo, como eu expliquei no começo da transmissão, né? Tentando fugir um pouco daquele esquema de internet batida, de chegar e xingar. Não, aqui não é assim. No nosso grupo de WhatsApp dos padrinhos não é assim. Quem é assim leva esporro, eu dou comida de rabo, fala um monte. Tem um que tá querendo, tá louco para ser expulso. Mas eu tenho paciência porque eu gosto dele. Cada uma. Mas esse projeto, ele está nessa fase ainda. Qual é a fase 2? A fase 2 é a fase que eu vou deixar de trabalhar no escritório, que é onde eu ganho o meu salário, porque eu não vivo do verdaço ainda. Por quê? Porque eu preciso chegar em 1.000 padrinhos. Com 1.000 padrinhos, eu vou ter uma renda suficiente para ter segurança, para não depender mais do meu salário. E aí eu vou dedicar tempo todo a fazer esse trabalho. Então o que vocês veem hoje, pode multiplicar por 3. Porque hoje eu dedico 4 horas por dia, verdade? Eu vou dedicar 12. Né? Porque eu adoro fazer isso. Só que eu tenho tempo limitado. Então imaginem o que a gente faz hoje multiplicado por 3. Com cobertura ao vivo da academia de futebol, com boletim. Quer dizer, para dar uma alternativa real para substituir a imprensa. Para a gente não ficar mais dependente da imprensa. Então, é um trabalho honesto, um trabalho palmeirense, uma visão palmeirense, sem passar pano, mas sem ser destrutivo. Essa é a nossa proposta. Então, para isso, eu preciso de 1.000 padrinhos. Então, quando você fala em fazer o padrinho, não é para ajudar o Conrado. Claro, passa por me ajudar, porque me ajudando aí eu consigo fazer esse serviço de volta para a nossa torcida. Então é um projeto para todos, para toda a comunidade palmeirense. E eu preciso chegar a 1.000 padrinhos para ter essa segurança. Quando chegar no 1.000 padrinhos, eu chego no meu patrão e falo: hasta la vista, baby. né, vou cuidar do Palmeiras. Então, se vocês simpatizam com essa ideia, por favor, fiquem à vontade, tornem-se padrinhos. O link está na descrição do vídeo. Para quem não está vendo a descrição do vídeo, quem está no celular, é www.padrim.com.br/verdazo. Tem grupo de WhatsApp, tem churrasco, tem eventos. Então, ó, você vai se divertir, garanto. Desde que você curta esse tipo de abordagem, tá? Se você é daqueles que quer desabafar no dia do jogo, aí melhor não, porque não vai dar certo, tá? Então a gente tem essa proposta. Se você gosta disso, se você acha que, pô, faz falta um negócio desse na internet, achou. É isso aqui, tá? Então, repetindo, só para quem perdeu, www.padrim.com.br/verdazo. Padrim, com M no final, M de Maria, padrim.com.br/verdazo. Rodrigo Ferri quer saber qual o impacto do Paulo Nobre em nossa patrocinadora, caso ele volte. Tchau, Leila. Ela tira na hora. Enrico Cacella quer saber quanto a mudança por um lateral esquerdo ofensivo pode ter influenciado nos últimos jogos. Defesa estava entrosada com o Vitor Luiz e tomava poucos gols. Não é preciso entrosar novamente agora com o Diogo? Sim. Mas se você for ver, eu não vi o Diogo descendo ontem. Não mais do que o Vitor Luiz descia. Então, claro, quando você muda uma peça e ele considera o Diogo Barbosa muito superior tecnicamente ao Vitor Luiz, considera que o Diogo está em janeiro ainda e o time está em abril. Então precisa dar uma igualada ainda, né? Vai levar um pouco de tempo. Faz parte dessa evolução. Isso explica um pouco de porquê o Palmeiras já não está jogando tão bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Esse tipo de encaixe precisa acontecer. Ele foi contratado para ser o titular porque ele é muito bom. Se ele vai dar certo ou não é outra coisa. Não precisa ficar insistindo, não precisa casar com o erro, mas precisa insistir nele para ver se ele corresponde. Então eu acho que faz parte das dificuldades da temporada você perder um jogador considerado titular antes da estreia e ter que encaixar ele no time em abril. Faz parte, é uma das dificuldades. Ah, mas investiu bilhões. Ah, mas faz parte. Futebol não é uma competição de quem investe mais. É uma competição de futebol e que existem esses tropeços, esses imprevistos. Então, a gente ter perdido o Diogo Barbosa em janeiro é o que foi o problema. Não é a entrada dele agora. A entrada dele agora é uma dificuldade que a gente tem que superar. Tem que fazer ele se entrosar. Tem que fazer o time se encaixar com ele e vice-versa. Por isso que eu falo, esse time vai estar pronto depois da Copa. Porque é um time que começou praticamente do zero em janeiro. Então, as oscilações que a gente está vendo agora, infelizmente, são normais. Pô, custou um título. Vamos combinar que a gente ganhou a partida de ida lá e não era para ter perdido aqui se não fosse o juiz. Tá? A gente pode pôr a culpa no juiz. A gente pode. Não tem que falar, incompetência nossa, não. Esse é o tipo de cara que quer desabafar. Cara, não foi incompetência nossa. Pode ter sido também, mas mesmo com incompetência a gente teria sido campeão se não fosse o juiz. Então o erro do juiz anula qualquer incompetência nossa. Então a gente tem que ser mais palmeirense e não cair na pilha da porra da imprensa. O que eles querem é exatamente isso, que a torcida fique um barril de pólvora e que tumultue o nosso ambiente. A gente tem que se ajudar. Cleiton quer saber se os jogadores de meio campo e de ataque não estão muito afastados e que a transição de defesa para ataque está muito lenta. Acho, nos últimos jogos, principalmente nos últimos dois jogos, foi exatamente isso que aconteceu. Transição lenta e jogadores muito afastados. Parece que eles não sabem mais que espaço ocupar, para onde correr, como coordenar uma jogada. Isso passa muito pelo desempenho do Lucas Lima, que eu acho que está equivocado, está vindo muito para trás para buscar jogo, não era para estar. Ele fazia isso no começo, a gente entendia, né? O time está desentrosado, então ele está tendo uma proatividade de vir buscar o jogo atrás, distribuir, beleza, funcionou bem contra os pequenininhos do Campeonato Paulista, mas começa a pegar uns times um pouco maiores, já não é bem isso. A gente precisa do Lucas Lima fazendo a função de Lucas Lima, não fazendo a função do Moisés, a função do Bruno Henrique, que é vir buscar o jogo e fazer a saída de bola. É, a gente precisa do Lucas Lima lá por dentro, porque ele pode acionar tanto a esquerda quanto a direita e quebrar a defesa adversária. A partir do momento que ele cai por um dos flancos, a jogada fica manjada. Por onde que o Palmeiras vai atacar? Pelo lado onde ele está. A não ser que ele resolva virar a jogada, mas até a bola chegar do outro lado, a defesa já se posicionou de novo. E a habilidade do Lucas Lima, a capacidade de surpreender do Lucas Lima, acaba sendo subutilizada. Então, tem que rever, né? Ou a função dele, ou o posicionamento dele, ou dá um chazinho de banco nele e bota o Guerra para jogar. Aí depende do Roger, né? O Roger sabe se ele que está mandando fazer isso ou se o Lucas Lima está fazendo isso porque ele quer. O estagiário está perguntando, o estagiário se deu o direito de fazer uma pergunta? Ele tem todo o direito, porque além de ser padrinho, ele também está assistindo e ele quer saber. Qual é a situação em relação ao Scarpa após a audiência de ontem? A tendência é que o Palmeiras ceda algo para o Fluminense ou vitória do Scarpa na justiça? Eu entendo pouco disso. Pelo que eu me informei, a juíza pediu 10 dias úteis para que, depois da audiência de ontem, os clubes façam suas considerações, sei lá qual é o nome jurídico que tem isso daí. E aí os clubes vão apresentar, e aí ela vai decidir o mérito. Tá? A tendência, num caso normal, segundo eu ouvi de muitos advogados, é dar grande causa para o Gustavo. Vejam que a briga é entre Gustavo e Fluminense, não é Palmeiras e Fluminense. Então, a tendência é ganho de causa para o Gustavo e ele estar liberado ao final desses 10 dias. Só que existe um componente político aí muito forte. É um tribunal de trabalho do Rio de Janeiro, onde a influência do Fluminense é grande, a gente não sabe para quem torce, a gente não sabe até que ponto a juíza é séria. A gente não sabe um monte de coisa. Então pode ser que ela dê ganho para o Fluminense. Ela dando ganho para o Fluminense, aí vai ter que ter negociação com o Palmeiras. E aí vai ter que entrar jogador, vai ter que entrar dinheiro. Uma coisa é fatíssimo. O Gustavo Scarpa vai voltar a jogar pelo Palmeiras. A questão é quando e a que custo. Tá? Isso a gente não tem como prever. Tá? Teve um fato aí de um juiz ter dado parecer favorável ao Palmeiras, a Procuradoria do Trabalho, eu também não entendo muito essas instâncias dos tribunais brasileiros na minha área, e aí já teve jornalista, o Sormani, né, que cravou, tá liberado para jogar pelo Palmeiras, porra nenhuma, sensacionalista, quis audiência, é mal informado, tá, para não dizer mal intencionado, não estou dizendo que ele é mal intencionado, estou dizendo que ele é mal informado. Não O parecer, quem deu esse parecer, ele não tem o poder de decidir. Quem tem que decidir é a juíza que está cuidando do caso. Grosseiramente é isso que acontece. Tá? Então, agora, esse parecer ele influencia, ele ajuda. Ele vai entrar na cabecinha da juíza, que vai saber que ela vai tomar uma decisão que tem um parecer de um cara mais graduado que ela, dando razão para o Gustavo Scarpa. Então isso vai influenciar. Tá? Agora, não vai abreviar, não vai apressar e muito menos decidir. Benhir quer saber se o afastamento do Scarpa fez o Lucas Lima se acomodar. Que tipo de pergunta, né, Benhir? Faz-me rir, você. Faz-me rir. Imagina você é o Lucas Lima. Você está jogando no Palmeiras, camisa 10 do Palmeiras, no caso, camisa 20. Você é titular absoluto, Gustavo Scarpa está lutando por uma vaga do lado. De repente ele pode até te ameaçar, mas... Aí o Gustavo Scarpa é afastado. Aí você vai falar assim, agora não vou jogar nada. Agora que o Gustavo Scarpa saiu, agora que se foda, não vou jogar nada. Faz algum sentido isso para você? Faz algum sentido? O cara que está num clube competitivo como o Palmeiras, que vive um ambiente competitivo, os jogadores do Palmeiras todos querem ser campeões, estão sendo cobrados todos os dias. O Roger é um cara que cobra pra cacete. Você acha que o cara vai, no meio desse ambiente, ele vai... Ah, que se foda. Ele pode até fazer isso. Sabe o que acontece? Quem tá do lado vê, velho. O treinador vê, os companheiros veem. Fala assim, ah, você tá de sacanagem? Você espirra fora, cara, porque aqui a gente tá montando um grupo competitivo, vencedor, e não tem espaço para esse tipo de atitude, não. É diferente do Palmeiras de 2012, por exemplo. A gente tem trauma disso, né? Que o Valdívia fazia isso que você tá falando. É, que se foda, Palmeiras. Né? Tanto que ele levou uns tapas do Marcos Assunção. Que não admitia. E não tinha um ambiente competitivo, profissional. Você tinha jogadores que tinham essa atitude. Com vergonha na cara, como o Marcos Assunção. É, imagina num ambiente como hoje, que são todos competitivos, profissionais, cobrados ao extremo. Não cabe mais esse tipo de coisa no Palmeiras. Esse comportamento de Wesley não existe mais. Vocês têm que botar isso na cabeça. Quando vocês vão trocar. Ah, faltou vontade. Não. O que a gente pode ver é um time apático. É um time que coletivamente não funciona, não consegue organizar uma jogada, não consegue engrenar, não dá liga. Isso acontece. E aí o time fica apático em campo. Agora, você pode ter certeza que a hora que acaba o jogo, vai um olhar pra cara do outro, puto, e vai falar, puta que pariu, por que que a gente perdeu esse jogo? Que ninguém vai pra casa nem aí, ah, vamos lá, que cerveja eu vou tomar hoje? Não, gente, esse grupo não tem isso, tá? O palmeirense de hoje tem que entender pra que time que tá torcendo, tá? Antes de levantar esse tipo de coisa na internet. O Eric General pergunta se o time tem um buraco no meio do campo, o que seria ideal para melhorar isso, colocar mais um meia. É, esse buraco ficou muito evidente no jogo contra o Boca, né? Aliás, quem deixava o buraco era o Boca e o Palmeiras não aproveitava, mas isso cai naquilo que eu falei, o Lucas Lima está se mexendo errado. O Lucas Lima não está ficando onde deveria ficar. Então tem que ter uma aproximação, tem que ter uma coordenação nos deslocamentos. E a gente tinha visto isso acontecendo contra o Santos, contra o Novo Horizontino, que já era um jogo de mata-mata. E por que não acontece mais isso? Desaprenderam? Não. Voltou a estaca zero? Não. É algum ajuste que tem que fazer, alguma coisa está acontecendo. É difícil falar de fora. A gente vê o time jogando, é incompreensível. Porque a gente já viu esse time fazendo melhor do que hoje. Involuiu. Então é algum ajuste que precisa ser feito, tá? Por isso que é sem desespero. Eu vejo os caras falando, acabou 2018, não vamos a lugar nenhum com esse time. Por quê? Porque estava na subida e começou a descer. O cara não entende que pode fazer isso e depois pode fazer isso de novo. Para ele é assim, subiu, começou a descer, não volta mais. Meu Deus, não volta mais. Sabe, a gente parece que nunca viu futebol na vida. Sabe que não sabe o que é uma oscilação, não sabe que isso é... Porra, acontece com o Bayern de Munique, acontece com o Real Madrid, não vai acontecer com o Palmeiras? Sabe? Puta. Senhores, hora do abraço. Então comece a mandar abraço aí, vocês que gostam de abraço, que o estagiário vai pegar, vai passar aqui pra gente. E... Cadê o estagiário dos abraços? E podem mandar agora que ele tá pegando. Eu vou mandando, tá? Estagiário dos abraços, cadê? Bom, tem mais pergunta aqui enquanto você junta aí, vai. Jonas Vela, na sua opinião, a volta do Jean, o Roger usará no meio do campo ou na lateral? Com certeza no meio campo. Na lateral é o Marcos Rocha. Indiscutível. Discutível numas, né? Ele teve uma queda nos últimos jogos. Mas como eu disse, é oscilação. Para a reserva do Marcos Rocha tem o Mike. Então eu acredito que o Jean entra na briga ali com o Tietê, com o Bruno Henrique, com o Moisés. Ele vai ser mais uma opção para esse meio. Tá? Cadê o cara dos abraços? Deixa eu ver se sobrou mais alguma pergunta aqui. Bom, o Bruno Benetti quer um abraço para a Floripa, que é que eu lembre todo mundo que amanhã tem mesa 42. Lembra de novo, lembrar nunca é demais. Audiência rotativa do YouTube. Amanhã tem mesa 42, às 20 horas, no canal do Palmeiras Minha Vida e Você. Palmeiras MVVC, é o canal do Zé. Então amanhã, a partir das 20 horas, clique lá no sininho para serem notificados. 20 horas, uma mesa virtual, mesa 42. Eu, Emerson, Zé e Fernando do Insta Verde. Ah lá, o Armada já tá dando... Verdão MVC mudou o nome, tá bom. Mudou porra nenhuma. Cadê os abraços, porra de... Ó, não tem abraço, sabe por quê? Porque o estagiário dos abraços deve estar bêbado nessa altura. Cacete. Ah, mudou o nome do Palmeiras Minha Vida é Você. Mudou pra Verdão Minha Vida é Você. É, mudou. É. Mas todo mundo conhece como MVVC, né? MVVC, vocês acham? Não adianta vocês ficarem mandando um abraço agora pra mim, que eu não consigo ler, porque só fica três mensagens aqui. Até o ler já subiu, porque vocês ficam... Eu não consigo. Vai, estagiário, cacete! Como é burro! Por isso que é estagiário, né? É estagiário. Deixa eu pegar aqui. Quem é o responsável pelos abraços? Não teve nenhum! Teve nenhum responsável pelos abraços. Puta que pariu. Então eu não sei como que eu vou fazer. Ah, agora veio. Rodrigo Silva, de West Palm Beach, na Flórida. Eduardo Vagetti. Mandar um abraço. De São José do Rio Preto. Muito bem. Na hora que eu ameacei pegar o nome dele, ele já começou a mandar rapidinho aqui. Aí aqui, ó. Esse filho da puta aqui. Eu tirei o cara, tá? Você que... Eu tirei. Sem vergonha aqui. O que mais? Marcelo Angelotto, de Fortaleza. É, padrinho. Ricardo Ubara, de Birigui. Birigui, interior de São Paulo. Muito bem. Abraço pro guardinha do alarme. É. Jorge Barros, padrinho também, que mora no Canadá. Vizinho da Luísa. Todo mundo sabe que a Luísa foi pro Canadá, né? O Jorge é vizinho dela. Marcelo Torelli, de Tambaú, que é a terra do Joelmir Betting. Que também é padrinho, Torelli, hein? Quem mais? Eu tô vendo o que o estagiário me manda. Se você tá mandando, pedindo abraço aí desesperado e eu não tô mandando, é culpa do estagiário. Esse lazarento desse estagiário. Quem mais? Anderson Sermarini. Abraço para o pessoal da Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande, legal, né? Litoral Sul. Meninas muito bonitas. Charlie Deroide. Deroide ou Derruade? Como é que fala o teu nome, Charlie? Charlie de Carapicuíba, ganha um abraço. O que mais? Vai, estagiário, Santa! Brás Teixeira, de Lençóis Paulista. Esse também já é todo periscate, né? Brás Teixeira, obrigado, viu, Brás, pela companhia. Tá faltando você aqui entre os padrinhos, hein, meu velho? O que mais? Silas Santos, abraço para os palmeirenses de Campo Grande, no Mato Grosso. Campo Grande, que é a terra do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, padrinho também. Verde Palestra, que na verdade se chama Igor. Ele quer um abraço, ele que está lá no Rio de Janeiro, junto com a Lohane. Lohane, um abraço para a Lohane e para o Igor do Rio de Janeiro. Quem mais? Thiago de Araçatuba. Puta, é uma incompetência desses estagiários. Ó, eu tenho certeza que deve ter uns 530 pedidos de abraço aqui. Eu só mandei meia dúzia. Mas é isso, rapaziada. Quero agradecer a vocês pela companhia. Tá? Um abraço para todo mundo que mandou abraço e não foi atendido pelo estagiário. Um abraço para todo mundo que fez pergunta e não deu para responder todas. Também é culpa do estagiário que achou que sua pergunta não foi boa. Tá? Culpa do estagiário, sempre. E amanhã, então, a gente tem mais um encontro marcado no Mesa 42, junto com os outros três patetas. Né? Tem o patetão aqui e os outros três patetas lá. E a gente vai falar as besteiras sobre o Palmeiras amanhã, tá? E Periscatso de volta na sexta-feira. Quase todo dia da semana tem verdades, hein? Tá, produção altíssima. Espero que vocês estejam gostando, tá? Renovo o convite para vocês se tornarem padrinhos. Vamos passar para a fase 2 desse projeto, que é importante. Conto com a ajuda de todos vocês. Se vocês acham que nosso projeto tem potencial para crescer, se vocês gostariam de ver esse projeto crescer, fiquem padrinhos, tá? www.padrim.com.br/verdados e junte-se a nós. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. Legal? Até amanhã no Mesa, então, 20 horas, no canal do Zé MVVC. Tchau, até amanhã.